Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches bees just like flies again. Começa agora mais um Tripcast, eu sou o Vic, e dando sequência ao programa da semana passada, nós vamos continuar falando sobre os filmes do Homem-Aranha. Se você não ouviu o primeiro programa, vai lá no post, que o link tá lá. E fiquem agora com os nossos comentários sobre o terceiro filme e o novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha 3, que despertou a fúria de muitos fãs. O Aranha 3, eu até gostaria de pedir licença aqui pra falar bastante. O Homem-Aranha 3, cara, uma coisa que me deu mais raiva nele é que foi um dos primeiros filmes da época que eu comecei a acompanhar mesmo lançamentos. Então, faltando um ano e meio pro filme estrear, eu comecei a acompanhar os lançamentos. Então eu vi quando saiu aquela primeira imagem, que era ele na chuva, né? Uhum. E depois saiu a imagem do Flint Marco e tal. E eu esperei esse filme pra caramba. E deu no que deu, né? Assim, eu não queria. Apesar de ser um filme que a maioria não gosta, pra não dizer todos, eu não queria falar. Assim, ele tem poucos, mas tem alguns pontos positivos. Tem, ele acaba em algum momento. Mas vamos tentar falar. Porque, assim, na minha opinião, ele é um filme de ação e aventura bom, mas ele é uma péssima adaptação de quadrinhos, entendeu? Pra um fã de Homem-Aranha, ele é horrível. Agora, pra qual. Se não fosse Homem-Aranha, se fosse outro personagem no lugar, era um filme bom. Tirando a cena das dancinhas do Peter. Então, mas aquela dancinha do Peter, na verdade, eu até entendo uma conotação pra ela. Ela seria o contraponto daquela cena no segundo filme, quando ele sai andando e fica tocando Raindrops Keep Falling on My Head. Uhum. Então, ela é o contraponto daquela cena, entendeu? É mostrando o quanto o Peter tá. Ali ele tava mostrando o quanto ele tava feliz no 2. Sim. Nessa, tá mostrando o quanto ele tá ridículo se achando alguma coisa por causa do simbionte. É, o engraçado é que o simbionte, ao invés dele manifestar a maldade no cara, ele faz ele transformar no Emo-Aranha, né? O Emo-Aranha. Nossa. John Travolta. Eu acho que isso é uma maldade, porque o John Travolta é legal, cara. Não, é, pô, mas. Agora, assim, aquela sequência de abertura do filme, dos créditos, ela me empolgou bastante, pra falar a verdade. Ela é muito boa, não sei se vocês lembram, que ela resume bem o primeiro e o segundo filme. Sim, sim. Os pontos positivos do filme não tem a ver com o filme, né? Beleza. Eu achei bem interessante. E esse filme, enquanto o primeiro filme é o Peter descobrindo os poderes, o segundo filme é o Peter meio que se afirmando como Homem-Aranha, né? Tipo assim, eu tenho dúvidas, não sei se eu tenho que ser, se eu não tenho que ser, mas no final das contas ele vira. Ele aceitando a responsabilidade, né? Isso. O terceiro já é as pessoas aceitando ele como herói, né? Que já, assim, o Homem-Aranha já tá consolidado. Quer ganhar até a chave da cidade e tudo. É, rapaz, aquela cena, vou te contar, viu? Uma coisa que eu achei interessante no Harry, nesse filme, é que ele encontra, né, o soro do pai dele e vai aplicar o soro nele mesmo, vamos dizer assim. E ele não mostra isso, mas ele dá uma aperfeiçoada no soro, né? Porque ele não fica doido igual o pai. Ou né? Fica, né? Vai saber. É. Mas eu achei interessante, porque assim, pelo menos pelo que eu vi, ele não ficou maluco, né? Não, aparentemente não. É, aparentemente não. Vocês lembram da chegada do simbionte na Terra? Lembro, o meteorito caindo. É. Do lado do Peter e da Mary Jane, né? Então, é uma forçada de roteiro que eu até aceitaria, se o resto do filme não fosse tão ruim. A minha visão do filme, quando eu vi os primeiros imagens e trailers e tal, na minha visão deveria ser o seguinte: no segundo filme apresenta o John Jameson como astronauta, né? Eu acho que o roteiro, se eu tivesse feito, não significa que seria bom. Não sei, talvez começasse o filme com o John Jameson voltando de uma viagem, que já aconteceu isso nos quadrinhos e eu acho que até na série de 94. E acontece algum problema que o Homem-Aranha precisa salvar o Jameson do foguete. E o simbionte viesse nos foguetes, entendeu? Agarrado do lado de fora, de alguma missão, alguma coisa assim. O desenho animado seguiu exatamente isso. Foi o desenho animado, né? Foi. Ah, então é por isso. E aí o Peter passaria o filme inteiro com o uniforme e no final do filme o simbionte se uniria ao Ed Brock, né? Dando um gancho pra um quarto filme. Então, na verdade, assim, eu não colocaria Venom em filmes, ponto. Não gosto do Venom, não adianta. Quer dizer, Eu até gostava dele no começo do personagem. Já falei isso e repito quantas vezes for necessário. No começo eu achava o Venom um excelente personagem. O problema é que transformaram ele numa caricatura tão ridícula nos quadrinhos, cara, que perdi todo o tesão que eu tinha no personagem, sabe? Ficou ridículo. É, o Sam Raimi também não queria ele nos filmes, né? Não queria. Eu acho que é por isso até que ele estragou o filme propositalmente. Tipo, mano, vocês querem mesmo que eu coloque? Fizeram toda a pressão. Tá bom, vou colocar. Não reclama. E colocou. Fez aquilo lá que a gente viu. Pois é. Sei lá, eu acho que pra mim, eu com o primeiro, se fosse o primeiro filme do Aranha, eu gostaria que tivesse sido o Venom. Podiam ter usado o Venom melhor? Podiam. Eu sigo aquela filosofia do... Acho que foi o Alan Moore que falou, né? Que não existem personagens ruins, existem escritores ruins. Verdade. Então, dava pra ter colocado o Venom bem? Dava. Se tivesse feito com calma o negócio. É. Tipo, é bem o que o Vic falou, cara. Faz toda a história do filme pro Venom surgir no quarto, no próximo. Do jeito que fizeram, cara, ficou muito corrido. Primeiro, ó, ficamos com overdose de vilões. Sim. Tivemos que ter uma apresentação extremamente rápida do Duende 2, vulgo Rocket Racer. Eu ia falar isso, o cara roubou minha piada. Desculpa. Não, pode falar. Tivemos uma origem muito da Sem Vergonha pro Homem-Areia. É, eu achei até interessante aquela a forma que ele... É porque ficou naquela, cara. Quiseram colocar mais ele como mocinho do que como vilão no filme. É, isso é verdade. Apesar de nos quadrinhos ele já ter sido meio que herói, participado dos Vingadores, Silver Sable e tal... Que até mas... que eu gostava dessa versão dele, mas eu acho que devia fazer assim. Se vai fazer ele ser... Mesmo que fosse pra fazer vilão, fizesse como nos quadrinhos. Que ele tava com o mocinho só pra poder aprontar na miúda e ninguém perceber. Uhum. É, porque nos quadrinhos, ele no filme, ele ficou muito... É, ele não tem nada a ver com nada, né? Ele só quer ficar com a filha dele. É, você fica até com dó do cara. Ele não é um bandido. Ele é um cara que quer ficar com a filha, que cometeu um erro, que porventura foi estragando o primeiro filme, porque foi ele que matou o tio Ben. Pois é, cara. No final, é. Ele matou o tio Ben, né? E ainda tivemos que ter todo um desenvolvimento do simbionte, né? Do uniforme alienígena. Estupidamente corrido. Teve o trabalho que merecia ter. Explicar o que é, o como age, o porquê age, o que faz. Uhum. Sabe, sei lá. Muito, muito mal aproveitado tudo nesse filme. O Raimi falaram assim, meu, que foi, é fato que foi pressão do estúdio pra colocar o Venom. Uhum. O Raimi falou, beleza, vou colocar. Apertou o foda-se e saiu pra tomar um café. Agora, uma coisa interessante é do Homem-Areia, que apesar da personalidade dele, ele fisicamente ele ficou muito, muito bem feito, né? Ficou perfeito. Foi. Assim, apesar que a roupa dele é fácil ficar bem feita. É uma calça bege e uma camisa listrada. Mas eu nunca imaginei que o vilão do George, o Rei da Floresta, fosse dar um Homem-Areia tão bom, cara. Tem um cara que trabalha comigo que parece muito Homem-Areia, cara. De vez em quando ele vai com a camisa listrada de verde e preto. Eu já chamei ele. Homem-Areia. Aranha não, areia, né? Homem-Areia. Eu já chamei ele de Homem-Areia várias vezes. Vocês lembram a cena que o Harry Duende Jr., como diz o Homem-Aranha no filme, né? O Duende Jr. aparece a primeira vez, que tem aquela luta lá no beco e tal. Uhum. Sim, que ele deveria ter morrido decapitado ali. É. Aí o Peter, ele tá com a aliança, que ele quer pedir a Mary Jane em casamento, né? E tem uma cena, cara, que é referência clara a Senhor dos Anéis. Sim. Que é quando a aliança escapa da mão dele e ele tenta alcançar ela. É, ele tenta alcançar ela. É, muito legal. Então, esse combate deles é fantástico. Graficamente falando, é linda a briga dos dois. Então, é um filme, ele é bem produzido, mas a história em si foi colocada num canto, cara. Aqui, o nome do Harry é Harriet. Harold. Harold. É o que eu tive a impressão que o Peter fala o nome dele, sem ser Harry no filme, entendeu? Uma hora lá, mas isso não vai somar nada aqui, não. Então, nesse filme, a gente aparece o Capitão Stacy, até aí tudo bem, né? Mas aparece a Gwen Stacy também, que eu acho que foi, tirando a chegada do simbionte, né, no meteoro do lado do Peter e da Mary Jane, eu diria que foi a segunda cagada do filme. Porque a Gwen, cara, ela não encaixa nesse filme de jeito nenhum. Não. Poderia ser qualquer outra pessoa, sabe, sei lá... Poderia ser a Beth do jornal, entendeu? Precisava de uma mulher pro Peter sair com ela, né? Porque ele tava dominado pelo simbionte. Foi meio que forçado. Ele já cantava a Beth no segundo filme, né? Ah, não, nesse próprio filme ele canta a Beth Brant. Ah, nesse aí ele canta todo mundo, tá mó chavequeira, até a magricela lá do filho do vizinho. Não, é verdade. Mas a Gwen, cara, ela não encaixa nesse... Assim, a Gwen tá perfeita, né? Ah, visualmente, perfeita. Linda, linda, linda, que dói na alma, cara. É, a Gwen, ela tem a personalidade da Gwen. E lógico, né? Visualmente, né, igual você falou, ela tá perfeita. Quando eles estão no bar lá, ela fica com a tiara, né? É igual os quadrinhos. É um ponto positivo do filme a caracterização da Gwen. Agora, a aparição dela, nada, né? Era, na verdade, porque não tinha razão pra ela existir ali, cara. É, ou ela aparecia no primeiro filme e morria, ou não morria, né? Aparecia ela como outra história. Mas eu acho que eles não iam fazer isso porque a Mary Jane era a atual esposa do Homem-Aranha nas revistas e eles queriam vender revista também, além de ganhar dinheiro com o filme, né? Ah, mesmo porque a Mary Jane, ela é a mais conhecida do público atualmente, não adianta. É, o pessoal que assistia, igual a gente falou, o desenho mais famoso foi da década de 90, né? Era a Mary Jane, que era a namorada dele. Exatamente. E tinha a personalidade bem parecida com a do filme, né? A do desenho, ela não era muito igual a dos quadrinhos, não. Não, era mais suavizada mesmo. Nas revistas em quadrinho, chegou um momento que o Harry ficou sem memória também, não chegou? Que ele não era duende? Várias vezes. Então, porque isso é usado no filme, né? Depois dessa luta do Peter contra o Rocket Racer lá que você comentou. Exato, aqui até entra no que eu queria falar, né? O como eu acho que o James Franco, ele trabalhou muito bem nesses filmes. Ah, sim. Porque você tem ele com o ódio mortal do Peter, porque o filme se passa imediatamente após o segundo. Sim. Então, né, ele acabou de descobrir, vai lá, pega os Badulak e vai sentar o cacete no Peter pra largar a mão de ser besta. Isso. Aí perde a memória, ele começa a agir exatamente como no primeiro filme. Isso, exatamente. Ele era só amigo do Peter, não tinha motivo, ele mal lembrava que o pai tinha morrido. Ele sabia que tinha morrido, mas não lembrava de nada. E depois ele, como o Harry grandissíssimo filha da p... que lembra, sabe e tá armando tudo pra sacanear com o Peter. Isso, exatamente. Sabe, eu acho que o cara trabalhou muito bem nesse filme. Porém, o filme é fraco. Principalmente a hora que aparece a coisa que mais me irrita, que é o mordomo legista. Que limpou os ferimentos, né? Não, sem contar, se ele é um mordomo legista, já tinha matado toda a charada, por que diabos não falou antes? Não, ele espera o cara ficar desfigurado pra contar o que aconteceu. Mas se você for olhar os erros de gravação do filme, que eu olhei hoje, eu tava assistindo, o cara, ele tentou falar aquela frase de que, na verdade, o seu pai morreu pelo próprio planador, uma coisa assim. Ele fala umas 6 ou 7 vezes até acertar a frase, sabe? Eu acho que é por isso. Talvez ele tava treinando desde o final do primeiro filme. E só conseguiu falar ali, entendeu? No final do terceiro. É porque vejam bem, levando assim, cronologicamente. Tudo bem, porque o segundo filme é a continuação direta do terceiro. Legal. Só que do primeiro pro segundo tem 2 anos de diferença. E esses 2 anos são no filme. Você falou o contrário. Você falou que o terceiro... É, porque o segundo é... Segundo é imediato, do primeiro pro segundo tem 2 anos. Você falou que o segundo é imediato, é logo depois do terceiro. Aí isso chama-se dislexia, meu amigo. Não, mas eu entendi, do primeiro pro segundo são 2 anos. Então, quer dizer, ele teve 2 anos que o Harry tava lá com raivinha do aranha, querendo pegar o aranha de qualquer jeito. Tipo, mano, o mordomo nunca ocorreu pro mordomo nesses 2 anos falar isso pra ele. Talvez o mordomo era tipo Yoda, né? Tipo, ele ficava olhando de longe. Ou o mestre dos magos, né? Tipo assim, o Harry tá se piando e tal, vou ficar aqui na miúda. Ele gostava, entendeu? A vida dele era muito chata, tal, ele não tinha nada pra fazer, falava, vou trollar o chefe. Não vai dar aumento, né? Beleza, bom saber. Então, a cena lá que o Peter ganha a chave da cidade, eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei, cara, naquela de... Que filme? O que tá acontecendo? Que eu não tava entendendo. Que o Peter chega e fala pra Gwen beijar ele, vocês lembram? Do nada, né? Igual ele beijou a Mary Jane. É, me beijo, todos vão adorar isso. Não, tipo, não é o Peter. Não tem nada a ver com o Peter. Não tem simbionte, não tem nada. Então, é que ali assim, a ideia do Sam Raimi ali era mostrar como a fama tinha subido a cabeça dele. Porque a cidade adorava, todo mundo adorava e subiu. Não, sim. Mas sei lá, eu realmente acho que é exagerado. Pelo que a gente conhece do personagem, né? Quem lê quadrinho conhece, sabe que ele nunca agiria dessa forma. Não, exatamente. Eu entendi o que o Sam Raimi queria exatamente. Isso, mas é o que você acabou de falar. Não, o personagem não tem nada a ver, né? Exato, não bate com ele, não tem jeito. Nesse filme, acontece o que você tinha comentado: que o Flint Marko, o Homem-Areia, que matou o tio Ben, né? Exato. Quando o Capitão Stacy chama a tia May e o Peter pra falar, né, sobre essa descoberta deles, que o assassino do tio Ben, como eles imaginavam, né, não tava sozinho e tal. Mostra que o nome do cara, do ladrão, né, que matou o tio Ben nas revistas, que até então achava que tinha matado nos filmes também, chama Dennis Carradine, não sei como é que pronuncia. Acho que é Carradine. Carradine. Eu acho. É o único lugar que mostra o nome do cara, entendeu? Tanto que nas revistas em quadrinho nunca mostrou o nome. Então, eu quero reler aquela fase com o Ben Reilly, porque eu tenho quase certeza que a filha dele chega a falar o nome do pai. Não, cara. Não fala. Fala que a filha dele, ela fala que o pai, não sei lá o que e tal, que o Homem-Aranha matou o pai dela, que ela chama não sei o que Carradine e tal. Mas ela não fala o nome. Eu sei porque eu li há pouco tempo. Eu não confio em você. É o único lugar que eles falam que o nome do cara era Dennis. Foi lá no... Eu acho que tem um jogo, não sei de qual videogame, que chama ele de Spike. Tipo um apelido, sabe? Eu acho que é mais antigo. Acho que é de Play 1 ou Play 2. Quando o Peter se une ao simbionte, que é aquela cena, né? Que ele tá tendo tipo um pesadelo no quarto dele e tal. Beleza, tipo, o simbionte eu achei até bacana. A forma como ele se movimenta, como ele toma controle do Peter e tal. Só que eu não gostei muito dele ter virado uma roupa, sabe? O que vocês acharam? Tipo assim, ele virou uma roupa de forma que o Peter tirava a roupa e guardava numa gaveta, sabe? É porque, tipo, não é que ele... Eu entendi assim, não é que ele virou uma roupa. Ele pegou uma roupa já original e se adequou a ela, entendeu? Não, mas eu falo assim, o Peter, nos quadrinhos, tem uma cena clássica lá que... Ele vê que o simbionte pode se transformar, né? Tipo, ele tá normal, aí de repente ele fala, agora eu vou virar o Homem-Aranha. Aí o simbionte cobre ele e vira o Homem-Aranha, vira a roupa preta, né? Uhum. E eu acho que vira até, nos quadrinhos, até meio forçado, que parece que vira outras roupas também, tem uns esquemas assim. Sim, lá. Então, é que na verdade, sim, entre as habilidades do simbionte, realmente estão essas. Ele pode mimetizar, vai, outros para outros materiais. Então, mas o que eu quis dizer foi que, assim... O simbionte, ele... Ele vira uma roupa e continua como roupa. Ele virou uma roupa, só que nos quadrinhos era tipo como se o simbionte entrasse nos poros do Peter e ficasse, entendeu? Não, não, não, não, não, nunca foi isso. Mas ele não tirava o simbionte dele. Tirava. Tirava? Eu tenho história com ele lavando o simbionte até. Como ele fala, essa roupa alienígena pode ser muito prática e tudo, mas quando o velho se ataca, não tem jeito. E ele tá lá lavando o simbionte lá no tanque. Ah, mas isso já sabendo que era o simbionte? Não, ele sabia que era o uniforme que respondia a comando mental. Quando ele descobre que é um simbionte, que é um ser vivo, ele quer se livrar daquilo a todo custo, no mesmo instante. Ah, entendi. Não, é porque eu não sabia disso. A minha impressão era que sempre foi aquele ponto de que cobriu o corpo dele, entendeu? Então, não é que ela fica nos poros, ela vira outras roupas. Então ele tá vestindo o simbionte o tempo todo. Quando ele precisa, ela deixa de ser roupa e vira o uniforme. Ah, entendi. Entendi. Então o filme, esse ponto que eu achava muito negativo, não é tão negativo senão. Não, esse ponto é igual aos quadrinhos, por incrível que pareça. Então, o Peter usa essa roupa aí, leva pro Connors analisar. Falta de um Reed Richards, né? É, pois é. Não podia, né? Professor de biologia. Biologia não, é de física, eu acho. Não, como é que é? De biologia não é. Deve ser de biologia, mas tudo bem. Não, porque ele fala, eu não sou biólogo, mas... Não, mas nos quadrinhos ele é, não é? Que até por isso que ele tava pesquisando aquilo. Não, é porque no filme ele fala, eu não sou biólogo, mas isso tem características de simbionte. Eu não sou biólogo, mas vou dar palpite assim. Ele estuda nanotecnologia. Mas enfim, ele passa o simbionte lá pro... Uma parte do simbionte pro Connors analisar, né? E aí descobre que parece ser um simbionte e tal, mas o Peter acaba acostumando e ficando mal, né? E como ele tá extremamente... Não que ele fique mal, né? Ele fica diferente. Aí pra manifestar a diferença dele, pra gente perceber, ele puxa a franja e vira emo. O que é um absurdo. Pois é. O Connors, eu acho que ele comenta mais pra frente no filme que o simbionte ele tem a capacidade de intensificar os sentimentos da pessoa que tá usando ele. Entendeu? E não que ele principalmente a agressividade. Ou seja, então, no seu íntimo, o Peter era um emo. Exatamente. Qual é a reação que o simbionte tem no Peter nos quadrinhos? Ah, ele deixa o cara... Então, nos quadrinhos não tinha isso. Nos quadrinhos o que acontecia era o seguinte... Era só poder e ponto. Não era nem questão do poder, é que basicamente assim, o simbionte ele se alimentava de adrenalina. Então o que ele fazia? Ele cobria a vítima, ele conseguia sintetizar algumas coisas, né, que ele pegava do hospedeiro, que ele puxava todas as informações da mente do hospedeiro, e que é por isso que ele conseguiria duplicar a teia do aranha. A questão era essa. E o que ele fazia? Quando o aranha estava descansando, ele ia lá, montava no aranha, e saia passeando pela cidade, pulando de prédio cacete a quatro, pra fazer o corpo do aranha gerar mais adrenalina pra ele. Aí o aranha acordava esgotado, porque ele não descansava, na verdade, né? Ele dormia e não descansava. Tipo aquele desenho lá de 2008, né? Então, daí no desenho de 94, eles já colocaram que ele acentuava características agressivas do hospedeiro. Porque bem, na verdade, o simbionte não age como um simbionte, ele age mais como um parasita. Ele suga o cara até não poder mais. Uma simbiose é o quê? É benéfica pros dois lados. No, no caso do simbionte alienígena, não era o caso. É, ele dava... Ele deixava o Peter mais... É assim, por exemplo, quando ele se une ao Ed Brock, ele passa deixa... a força que o Aranha tinha antes, mais a força do Brock natural. Exatamente. Então, assim, ele, de certa forma, ele beneficia o cara, né? Então, mas isso foi coisa inventada depois. Assim, mas isso foi puxado pros quadrinhos depois, nos anos 90, Isso foi reticonizado. No original, tanto que, assim, o Peter usava por quê? Era prático que ele não tinha que ficar trocando de roupa, o uniforme já tava com ele o tempo todo. Uhum. Ele conseguia guardar coisas do uniforme, tipo, ele carregava a câmera, o que eu acho um absurdo, porque a câmera já era volume, não importa o que você faça, mas... Pois é. Bom, vários fatores que facilitavam a vida dele. Aí depois, pra poder criar um vilão usando a roupa e tudo mais, que eles colocaram essas outras características dele. Embora ainda assim, tá mais pra parasitismo, porque mesmo estando com o Ed Brock, por exemplo, ele eventualmente ia matar o Brock por estar usando o Brock. Isso que aconteceu nos serviços, né? O Brock, ele desenvolveu um câncer por causa do simbionte. É, eu acho que a ideia do câncer é uma ideia de Jerico, mas tudo bem. Na verdade, se eu não me engano, posso estar errado, faz muito tempo que eu não parei de acompanhar quadrinhos, não é segredo, mas tinha uma questão de que, na verdade, pelo que eu me lembro, o Brock, ele já tinha esse câncer, e, na verdade, o simbionte é que estava segurando o câncer de não se desenvolver. Não, não que ele tenha gerado isso. Entendi. Mas eu prefiro a versão do simbionte antiga, até mesmo quando teve aquela história, né, o que aconteceria se o uniforme negro tivesse dominado o Peter Parker, que mostra, né, ele fica usando o aranha o tempo todo, até que uma hora ele descarta como o resto, já que caiu um tiozinho de 80 anos. Eu acho essa versão do simbionte mais interessante. Go, Web, go! É legal quando você viu o filme várias vezes já que você começa a prestar atenção nos detalhes, né? Aí, tipo assim, é a mesma música o tempo todo, né? Só muda o instrumento, muda a parte da música que toca, mas é a mesma música o tempo todo, praticamente. Mas essa é a jogada. Uhum. Você sabe qual foi a jogada que o Spielberg fez algo parecido no Tubarão, né? Não. Subiu uma nota e... Como é que é? A toda hora que o Tubarão ia aparecer, começava a tocar aquela musiquinha. Para, para... Música do Tubarão mesmo, sabe? Sei. É o que acontece, você fica condicionado. Toda vez que toca música, você sabe que vai aparecer o Tubarão. É batata. Na última cena que o Tubarão aparece, não tem música. Você toma um puta de um susto, porque o Tubarão aparece do nada na tela. Nada. Bem bolado. Muito bem bolado. E volanda. Tem uma coisa interessante, não muito interessante, um detalhe, na verdade. Na hora que tem uma hora no filme que a Mary Jane vai ligar pro... Tipo assim, o Peter dá um fora nela, porque ele tá com o simbionte e tal. Aí a Mary Jane para no meio da rua lá, arranca o celular e vai ligar pro Harry, pra ir na casa do Harry, né? Tem aquela ceninha e tal. E assim, aparece o celular, né? E mostra lá Harry Osborn, Peter Parker e mais quatro nomes, entendeu? Aí, assim, como todo bom nerd, né, eu anotei os nomes e fui pesquisar o que que era. Aí, não é grandes coisas, não. Na verdade, os nomes são Aaron, Elijah Rendazel, Juliet Gelfman, I. Emilia Getzinger e Finley Harlocker. São os nomes que aparecem. Que, na verdade, não é grande coisa. É só, por exemplo, o Harlocker. Harlocker é o sobrenome de um dos caras que trabalhou no filme. Finley também é um sobrenome. Getzinger também é um sobrenome. A Emília que aparece é tipo filha de um dos caras, entendeu? É só uma curiosidade. Mas... É só um easter eggzinho. É, eles colocaram lá e... Eu fui pesquisar isso e eu achei em um site. Um site. Aí agora tem dois, né? Nesse filme, o Harry, ele volta a ouvir as risadas e do duende e tal. Só que agora justifica mais, né? Porque ele já tá usando o soro. O que desfala é aquilo que eu tinha comentado, de que ele não tinha ficado doido, né? Ah, doido ele ficou quando ele tirou a máscara do aranha. É, o soro intensificou um pouquinho isso, o soro do duende. Bom, o Mike parece que caiu aí, né? Depois a gente descobre o que aconteceu com ele. Então tem a ceninha do Peter dançando pela rua, piscando pras mulheres e tal. As mulheres com aquela cara de nojo pra ele, né? Tipo assim, o que esse cara tá achando que ele é? E dançando no bar. Não, cara, aquela cena do bar que ele leva a Gwen. Naquele bar de jazz, sabe? Que a Mary Jane canta. É horrível aquilo, cara. Não, cara... Vou te contar, viu? Falar da Team 10. É a última aparição da Gwen no filme lá. É, o fato de ser a última aparição da Gwen também causa uma situação estranha, né? Porque simplesmente some, ninguém sabe o que aconteceu e morreu o Neves. Fica nisso. E aí o Peter acaba, o Peter, ele, nessa mesma cena aí, ele, os seguranças vão tentar pegar ele, ele desvia de um, desvia de outro e acaba dando uma porrada na Mary Jane, né? Aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, que é aquela roupa lá, né, do simbionte, o simbionte. Aí ele vai, coincidentemente, pra torre de uma igreja lá pra arrancar o simbionte, né? E aí os sinos começam a tocar, isso aí foi interessante, que eles colocaram uma característica dos quadrinhos, que o simbionte é fraco contra sons, né, agudos. Aí a cena na torre da igreja é exatamente como acontece nos quadrinhos. E é interessante, né, que ele tira, e coincidentemente também o Ed Brock tá na igreja, igual aos quadrinhos, né? Embora no filme seja por recomendação de Peter Parker. E tem a cena que tinha saído uma parte nos trailers e tal, que é o Peter se livrando do simbionte e o simbionte se unindo ao Ed Brock, né? Que vira o Venom, mas não fala a palavra, não fala que ele é o Venom no filme hora nenhuma, né? É, eles não usam o nome em nenhum momento. Realmente, A tia May fala uma hora lá que é... Quando o Peter vai falar com a tia May que o assassino do tio Ben morreu, ele fala com um sorriso no rosto e tal, e a tia May fica assustada, falando, não, mas por quê e tal, né? E aí ela fala que a vingança é como um veneno, não sei lá o que e tal. Então, assim, eu não lembro... Vingança nunca é plena, mas calma, envenena. Eu não lembro se ela fala... A palavra em inglês pra veneno não é só Venom, não, é? Poison. É, todos os jogos usam Poison. Eu não lembro se a Tia May usa Poison ou se ela usa a palavra Venom, entendeu? Deve ser Poison, né? Porque... Se ela usa Poison, fica um duplo sentido aí. Mas aí o Venom não é falado no filme, né? Uma coisa que eu acho assim, cara, sobre a Tia May e o Venom, aliás. Não custava ter feito o uniforme do Venom mais parecido com o dos quadrinhos, sei lá. Não, até que na verdade, do Aranha, né? É, você tá falando o uniforme negro, né? Isso. É, isso eu achei um uniforme meio... Assim, eu relevei, né? Mas, realmente, eu achei que poderia ter sido diferente. Mas, o Venom em si, eu achei ele bem caracterizado. Visualmente, ficou bem. Na verdade, eu até gostei bastante da versão do Ed Brock desse filme. Podem me xingar à vontade. Porque, pelo menos no meu entender, o conceito é mostrar exatamente um Peter Parker desvirtuado, que seria o Ed Brock no filme. Tanto que o Peter fala com ele que ele sabe o que está acontecendo, que a sensação de poder que o simbionte dá e tal. E o Ed Brock fala, eu gosto de ser mal, né? Exato. Então, eu acho assim, mesmo porque tentar colocar todo o arco dos quadrinhos, do que levou o Venom a ser o Venom, poderia ser feito? Poderia, se fosse colocar o Venom num outro filme. Sim. Até ficaria, na minha opinião, ficaria mais interessante, mas do modo como usaram no filme, eu até vejo que teve uma boa vontade, uma tentativa de fazer um negócio melhor. Infelizmente, não... É, uma coisa que eu não gostei do Venom, apesar de não, além de não ter falado o nome dele, foi que ele não fala no plural, né, cara? Ele não fala nós. É, esse é um erro gigante. E aí ele, como Venom, continua com a mesma voz. É, isso aí eu acho que foi uma falha. Tanto que toda vez que o Venom vai falar, o rosto do Venom some, aparece o do Ed Brock pra falar, né? Toda vez não. Uma frequência absurda. Até no jogo, né, ele falava We are Venom, aquele Marvel vs. Capcom. A frase We are Venom, eu acho que ela ficou meio clássica, né? Ela poderia ter no filme. Ele falar no plural é clássico, cara. Porque o Brock, ele se enxerga como uma entidade separada com o simbionte. Ele entende que eles estão juntando forças ali, sabe? Não é... Uhum. E uma coisa que eles colocaram no filme que ficou bem também é que o sentido de aranha não funciona contra o Venom, né? Eu acho justo. É, isso acontece várias vezes, tipo, o Peter tá lá fazendo não sei lá o que e de repente o Venom ataca ele. Ele não tem aquela questão de olha pro lado segundos antes, nem isso, sabe? O Venom ataca ele pronto. E... Mas por que é que não... É porque como o simbionte esteve unido ao Peter durante um tempo, eu acho que o sentido de aranha ele identifica como... Como é que é? Eu nem sei. O simbionte aprendeu a burlar o sentido de aranha. Basicamente é isso. Fez o processo reverso e aprendeu. E tem uma cena na hora que eles estão lutando, lá no final, que o Homem-Aranha e o Venom estão caindo e lutando, né? Você vê vários golpes clássicos, sabe? Principalmente de jogo, mas você vê isso em revista também. Que é o Peter jogando bolinha de teia, o Venom fazendo aquele escudo de simbionte, sabe? Só que é tudo muito rápido, né? E eu achei isso bem interessante. Compensação, eu sempre achei ridículo o modo como o Venom e o Areia se juntam pra enfrentar o Aranha. Mesmo porque a cena é tão bizarra, porque assim, está o Venom passeando alegremente por aí, de repente encontra o Areia dá uma porrada, aí o Venom mostra os dentes, dá aquele gritinho másculo pra caramba. Que isso? É quase isso. A Maria simplesmente dá as costas e sai andando, cara, como se fosse a coisa mais natural do mundo aquilo. Ah tá, você não é o aranha, né? Tipo. É, não, não é você, desculpem, sai andando. Como não é você sai andando, mano? Que porra é essa? É, tipo, não, eu tava te procurando mesmo. Você não gosta do aranha, eu não gosto da aranha, mas eu tava. É, do nada o Brock conhece toda a história, incluindo pelo ponto de vista do Homem-Areia. É, esse que é o problema. Ele conheceu o que o Peter conhecia, não é problema nenhum, né? Ah, não, é, eu sei que o aranha só não deixa você ver a sua filhinha. Como é que você sabe? Nem o aranha sabe disso? Verdade. Então, e começou a me irritar essas coisas, cara. E é engraçado porque, assim, um filme que eu assisti a primeira vez, eu só fiquei assim, ah, não, é muita coisa pra assimilar, não consegui assimilar. O filme é bom, cara, o filme é muito bom. É igual eu, cara. Assisti a segunda vez, falei, não, porra, cara, eles erraram, e realmente acho que não devia ter colocado o Venom nesse filme, viu? Assisti a terceira, já falei, porra, mas que diabos tá acontecendo aí? Aí eu comecei a parar de assistir, porque senão vou pegar um ódio mortal do filme. É, e como eu tô vendo, realmente você não pegou um ódio mortal do filme. Imagina. Você não me viu com ódio mortal de alguma coisa ainda. Mas eu lembro que na época eu tava namorando ainda, aí uns colegas meus queriam ver o filme e eu queria ver com minha namorada, que é minha atual esposa, né? Aí eu fui no sábado e vi com um colega meu e falei, pensei a mesma coisa, o filme não é ruim não, é muita coisa, né, e tal. E vi no domingo, aí no domingo eu falei, nossa, que bosta. O seu processo foi mais rápido que o meu. Foi, mas eu ainda não sabia por que era ruim, mas... É que eu fiquei em negação, eu tava em negação, eu não queria aceitar que fosse um filme ruim. Eu fiquei em negação em casa, entendeu, tipo... Eu virei à noite e tal, e eu fui dormir não querendo aceitar, sabe? Eu rolava pro lado e pro outro da cama, não. Não fizeram isso. Aí, por fim, eu aceitei. Se bem que a gente mal falou do Homem-Areia, né? No final do filme. É, o Homem-Areia, ele tem aquela luta dele na construção. Eu sempre lembro do... Tem várias coisas que eu comento aqui que eu lembro daquele jogo de PlayStation, né? Tem uma cena de luta contra o Homem-Areia que é justamente numa construção, entendeu? E tem até um negócio bacana que eu não sei se eles iam usar e não usaram, ou se foi pra enganar a gente que tava assistindo o filme. Que é a hora que o Harry tá enfrentando o Homem-Areia lá, acontece alguma coisa que o Harry é jogado longe, aí ele contorna uma caixa d'água gigante, aí você pensa, beleza, eles vão jogar a caixa d'água pra matar o cara, né? Aí, eu não sei se vocês separaram isso, mas aparece uma caixa d'água gigante lá. Daquelas caixas d'água... Sim, prédio. E aí ele volta e continua a luta, entendeu? Não usa a caixa d'água pra nada, mas dá a impressão de que eles vão usar, entendeu? Eu acho que eles iam usar e pensaram, ah não, no esgoto a gente já jogou água nele, não vão fazer isso de novo não. Aí no final o Homem-Aranha deixa o Homem-Aranha ir embora, né? Tipo assim, ah, eu matei seu tio mesmo, tá lá, tá bom, eu te perdoo, tchau. Um perdão completamente desnecessário. Ele mostrando a cara pro Areia sem o menor problema, completamente desnecessário. É, e o Homem-Areia fala, né? Ah, eu realmente matei seu tio. Como que ele sabia que o Peter... Porque ele acabou de ver a cara do Peter, pô. Mas como que ele sabia quem que era o Peter? Assim, eu não sei se ele fala alguma coisa durante a briga, porque eu lembro que ele fala, se lembra de Ben Parker, que pra ele importa muito. É, mas... Não, eu não sei se depois ele comenta alguma coisa sobre ser meu tio ou algo assim. É, eu acho que ele falou que matou o time, realmente. É porque eu tava pensando, talvez o Homem-Areia tava dentro do metrô no segundo filme, né, e tinha visto o rosto do... Aí no final, tem a redenção do Harry, né? Que depois que o mordomo trollador de chefes fala que realmente foi o duende que se matou. O mordomo legista. É que foi com o dele, foi no ML. É, as feridas do seu pai foi causada pelo próprio planador dele. Ele, além de legista, ele conhecia perfeitamente o planador, né? Porque não ficou parte nenhuma do planador no Norma. No erro de gravação, tem uma hora que ele fala assim: as feridas do seu pai foram causadas pelo próprio trailer dele. Aí todo mundo olha assim: trailer, né? Desculpa. Tem uma cena bonita pra caramba, até que o sol tá nascendo e tal. A fotografia do filme é excelente, cara. Assim, toda composição de cenário é lindo. É, minha esposa é fotógrafa, né? Aí a gente tava vendo o filme dessa vez, que já, sei lá, deve ser a terceira vez que ela vê. Aí ela tava, aparecia o Peter chorando na, aparecia o Peter na, no topo da igreja chovendo. Aí ela, a fotografia tá perfeita. Que a câmera vai mexendo, né, pra ver se tinha algum erro. Aí nessa cena final ela tá assim, ele não podia morrer antes, porque agora a luz tá perfeita do sol. Então, a morte do Harry eu acho completamente desnecessária. Realmente. A única morte que eu acho que funcionou no filme foi como morreu o tanto o simbionte quanto o Ed Brock. O Ed. Não sobra nada, né? Esse que é o que é meio estranho. Ah, aquela bombinha, lembra do primeiro filme? Ficava só os esqueletinhos. Foi aperfeiçoado um pouco. É verdade. E ficou claro, porque assim ele é fraco contra som agudo e contra fogo, né? Exatamente. Na verdade, eu não sei se eu sou um agudo, né, cara? São ondas sonoras. É, realmente, eu tô falando agudo aqui, mas são ondas sonoras mesmo. Eu sei que o filme termina numa ceninha muito ruim, cara. Eu tô tentando lembrar qual que era. Ah, os dois ficando amiguinho de novo e. O Peter e a Mary. Ah, é, termina com. É, não vamos ficar juntos de novo, mas vamos continuar sendo bons amigos. Termina com a Mary Jane chegando lá, aí a sirene toca, o Peter sai, aí mostra a cara da Mary Jane triste assim e acaba o filme. Aparece até a bandeira americana, aparece até no reflexo do vidro da janela. Ah, então não, no terceiro filme, cara, tem uma hora que ele tá correndo no topo de um prédio, a hora que ele tá indo enfrentar o Venom e o Areia, né, que eles sequestraram a Mary Jane. Sim, uma bandeira gigantesca no topo, aquela é completamente desnecessária. Aquela lá, realmente, cara... Foi totalmente gratuita, não... O que eu falo, do primeiro filme nem me ofende tanto, mas essa aí, porra, abusaram da boa vontade, forçaram a amizade ali. Bom, então, recentemente foi anunciado um novo filme do Homem-Aranha, né, que é o... Peraí, voltei. O que eu perdi? O cara caiu, ficou fora o terceiro filme inteiro. Eu ainda acho que foi proposital. Foi o terceiro filme que eu perdi? O terceiro inteiro. Ah, então tranquilo. Falei? Não perdi nada. Então, o filme novo do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, Espetacular Homem-Aranha aqui no Brasil, né? Foi anunciado há um tempo já e recentemente saiu trailer, saiu algumas campanhas aí de divulgação. Vamos comentar dos virais, mas antes vamos falar sobre o último trailer que saiu do filme. Beleza. O que vocês acharam? Cara, eu tô com o pé atrás com o filme, né? Tipo assim, esperando... O que eu tava comentando com a galera aí? Tô esperando o pior pra depois me surpreender. Eu tô torcendo pra que eu esteja errado, porque eu vendo pelos trailers assim, você vê que ele não entrega nada da história. E a história que justamente é o que às vezes faz falta no filme do super-herói. Tem o lance lá da família do Peter, tá envolvida com o Osborn de alguma forma, né? Então isso você já vê que já dá gancho pra muitas outras coisas legais. Mesmo assim, o trailer, né, ele dá assim uma animada, mas eu tô bem pessimista com o filme. Espero eu estar errado e chegar na hora lá e me surpreender. Já, eu gostei bastante do trailer, mas aquele uniforme ainda me assusta. Eu lembro que no terceiro filme, igual eu comentei, eu fiquei animado com o filme e tal, e no final foi decepcionante, né? Qual filme? O terceiro, Homem-Aranha 3. Era um trailer excelente, né? É. Os trailers deixavam tudo você bem instigado, senão o filme vai ser da hora e tal. Agora eu tô tentando evitar o máximo, mas eu tô ficando empolgado com esse filme de novo. Só comentando mais ou menos sobre o trailer, assim, o que deu pra tirar desse último trailer do filme, né? Basicamente, não só do último trailer, né? O que que deu pra tirar do filme em geral, por enquanto? Ele vai ter os lançadores mecânicos, né? Uhum. Ao invés daquela teia natural do corpo dele. Isso eu achei um ponto positivo. Uma coisa que apareceu no trailer, eu não sei se no filme vai ter muito isso, né? Mas no trailer o Homem-Aranha tá fazendo umas piadas tal, que a gente comentou que fez falta nos filmes anteriores, né? Sim, sim. No trailer tem uma cena lá que ele entra um ladrão no carro assim, aí o Homem-Aranha tá no banco de trás. Aí o cara fala assim, ah, você é da polícia? Aí fala, sério? Da polícia? De colã, vermelho e azul, você acha que eu sou da polícia? Então, assim, esse senso de humor que a gente conhece do Homem-Aranha que fez falta nos três primeiros filmes, parece que vai estar presente. O que tá me deixando meio com o pé atrás é sobre os pais do Peter. Porque, assim, com certeza a história vai ser diferente das revistas. Até porque nas revistas é uma coisa mais agente secreto e tal, que não, hoje em dia não combinaria tanto, assim, com... É, a cultura hoje, assim, não daria muito certo. É, anos 90 estava mais em alta, né? 80, 90. Então isso tá me deixando meio com o pé atrás, né? A impressão que eu tive mais quando eu vi o papo de ter a relação do pai dos pais do Peter com a Oscar, tudo mais, é que eles estão puxando mais pelo lado Ultimate da origem. Qual que é? No Ultimate, o que acontece? O pai do Peter trabalhava no projeto que gerou o Venom. Ah, tá. É, pode ser alguma coisa relacionada a isso, né? Porque esse filme novo, ele tem alguns toques do Ultimate, né? Tipo, o próprio Peter Parker, ele é bem parecido com o Ultimate. Ele não é tão nerd, bobalhão, igual o original, né? Tanto que no trailer, aí eu já achei até meio exagerado, no trailer aparece ele andando com skate nas costas o tempo todo, né? Ah, além de ser pichador, né? É, na pesquisa do Peter lá sobre os pais dele, ele descobre que o pai dele e o Connors estavam trabalhando junto. No trailer, o Connors fala que é alguma coisa que beneficiaria muitas pessoas, inclusive ele. Ou seja, tem alguma coisa a ver com o braço dele lá, né? É, o soro do lagarto. Isso. E pelo próprio trailer, você vê que o Peter ajuda ou consegue finalizar a fórmula, porque... Ele escreve lá no quadro, o Connors fica tipo, como que você conseguiu e tal, e mais pra frente o Peter fala que tem que parar ele porque ele que criou ele, uma coisa assim. Então esse pedaço da história dá pra tirar mais ou menos no trailer, né? E o lagarto, o que vocês acharam do lagarto, das imagens que saíram dele? Cara, eu gostei porque ele tá me lembrando muito a versão oficial, oficial não, original do lagarto. É, originalmente ele tinha a cara chata, né? Uhum. Era mais um lagarto humano que... Sem contar que já deu a impressão que vai aparecer em vários estágios de lagartização, né? Ah, tá. Eu acho que ele não chega nessa versão atual, não, né? Tipo assim, a definitiva dele é aquela, igual você falou, mais parecida com o original, né? Original. Assim, eu particularmente, eu não gosto do lagarto com aquela cara parecendo gente mesmo, né? Aquela cara chata. Mas eu tô mais acostumado com esse outro. Só que assim, é mais... Originalmente ele era daquele jeito, né? Então o filme meio que tá sendo fiel às origens. Agora uma outra coisa. Vocês lembram que lá no início tinha saído umas cenas do Peter, do Homem-Aranha lutando no estacionamento, que... Umas poses engraçadas pra caramba, tipo o Homem-Aranha com as pernas abertas na cara do cara... Sim. Então, parece que nesse trailer a cena de luta que mostra no estacionamento é aquela, cara. E a cena é doida pra caramba. É, na verdade eu imaginava que aquilo era uma cena de ação, né? Não era ele parado. É, lógico, né? Pelo amor de Deus. Claro. Mas eu falo assim, na época todo um monte de gente meteu o pau no filme baseado naquilo, sabe? Tipo, lógico, né? Aquilo era igual você falou, mano. É uma coisa que ia ser primeiro tratada, porque a roupa tava feia pra caramba, né? E pra mim ela vai ser feia sempre, mas tudo bem. Não, eu falo porque nas fotos a roupa parece que é rosa praticamente, né? E com a iluminação, com tudo lá, ela ficou bem diferente no trailer. Mas aí a luta parece que vai ser legal pra caramba. E agora, uma outra coisa que o Mike comentou, que era dos virais, né? Você quer falar, Mike? Ah, na verdade, também eu só peguei a metade, né? Não lembro como é que começou. Eu peguei naquela parte em que a gente ficou até esperando aquelas contagens regressivas lá, pra negado encontrar onde tinha as coisas lá, os prêmios. Ah, agora, sim. Como começou, foi com aquela marca lá, da aranha? É, começou, foi no trailer. Numa parte do trailer aparecia lá, Mark of Spider-Man. Aí, quando você colocava isso na internet, era um site com 6 telas com estática. E tinha um Twitter também desse site, que era o Mark of Spider-Man. Aí teve um dia que esse Twitter, ele publicou uma série de números lá, aparentemente aleatórios. Só que algumas pessoas pegaram, jogaram no Google Maps e descobriram que eram coordenadas, entendeu? Coordenadas de latitude e longitude, né? Isso, de 6 cidades. Aí os caras que descobriram foram no lugar e acharam uma mochila com escrito lá que era do Peter Parker. E dentro da mochila, um caderno com esboço do desenho do uniforme, com outras coisas pertencentes ao Peter e tal. E entre isso, tinha um negocinho parecendo um código, que era eram 6 quadradinhos com um deles pintado. Só que, tipo assim, eram 6 quadradinhos com um dele pintado, depois mais 6 com outro pintado, depois mais 6, depois mais 6. Era um código, né? Aí você entrava naquele site com a tela de estática e clicava nos quadrados na ordem que estava na folha. Aí quando você fazia isso, iniciava uma contagem regressiva em cada um com o nome das seis cidades onde eles encontraram, entendeu? Que era Atlanta, Denver, Los Angeles, Nova York, Phoenix e Seattle. Aí, tipo, quando a contagem regressiva acabou, que eu acho que foi uns dois dias depois, apareceu um Twitter, era uma contagem regressiva para cada cidade, né? Elas não terminaram juntas, não. Aí apareceu um Twitter para cada cidade, o Twitter ficava dando missão para as pessoas na cidade, tipo assim, vai na lanchonete tal, embaixo do terceiro banco tem não sei lá o quê, sabe? Aí tipo assim, nesse ponto de divulgação do filme, eles fizeram um trabalho fantástico, na minha opinião. Aí eu entrei no site hoje lá e tem um vídeo lá do... Aparentemente é o pessoal que descobriu essas coisas, tipo pichando, de forma legal, né? Pichando nas paredes das cidades lá aquela aranha gigante do Homem-Aranha, sabe? Que no trailer aparece o Peter chegando num beco lá e vendo uma pichação dessa, entendeu? Bom, mas é isso aí, né? A gente não pode alimentar a esperança. Na verdade, eu acho que o Mike tá fazendo do jeito certo, né? Esperando o pior, porque o que vier é lucro. Pois é. Os tem um colega que eu falei isso pro meu colega mesmo, ele falou, cara, se eu ficar esperando o pior, eu acho que eu não vou assistir. Ele falou, eu tô com o pé atrás, mas nem tanto assim. É igual eu falei, eu esperei o pior naquele filme do Hulk de 2007. E eu gostei do filme, né? Sim. O de 2007 é o... É o Edward Norton. Isso. Ah, muito bom, muito bom. Então, eu tinha visto o de 2003 e falei, tava sem esperança nenhuma. É isso aí, pessoal. Essas foram as nossas totalmente parciais opiniões. Se vocês também quiserem comentar um pouco, mande aí nos comentários ou via e-mail. E... Vai ter!